Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. E eu quero mandar aqui, antes de cumprimentar o Marco Antônio, um grande abraço pro Adalberto, pro Wilson, lá da Paulinho Autoelétrica, na rua Jordão Moreira Ferreira, 54. Serviço de primeira qualidade, gente séria, gente correta, gente digna, gente honrada. Principalmente para quem tem uma merda chamada Azira, viu, Marco Antônio? Você precisa de bom eletricista e bom mecânico. Tem um bagulho lá que é o tal módulo da ventoinha do carro. Um módulo da ventoinha do carro, R$ 1.600. Não, só um pouquinho. Então eu posso deduzir que aquele papo da rebimbela, da parafuseta, não vai rolar então onde tu levou o carro. Não, né? Lá não tem isso. Lá o negócio é o seguinte, é isso aqui, é tanto e não temos custa na... Inacreditável, querido. Sabe o link que eu faço, o paralelo que virou nos últimos tempos? É também a dificuldade de achar... Por favor, não tô caindo de pau fora na classe, mas assim, a dificuldade de achar também um técnico de informática, sabe? Virou quase que um lance de mecânico, assim, também. Aquela fama que muitos mecânicos, infelizmente, pegaram, né? O lance de tu chamar um técnico e o cara não conseguir descobrir, e daí te cobra tal grana, até a pessoa não conseguir achar. Pra você ter uma ideia, eu cheguei lá, o Wilson bateu o olho no carro, falou, é o módulo da ventoinha. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, porque eu sei. Tirou de lá, só que esse módulo da ventoinha é blindado. Só quem tem é a porra da Caoa. E a Caoa te cobra R$ 1.600, os assaltantes. Desculpa, a minha total truculência, mas qual é o nome do lance que estava estragado? Qual era o lance? É o... Ventoinha? É. Aquele negócio que roda para refrigerar. Mas qual é o nome todo? Ventoinha o quê? Como é que é? Módulo elétrico da ventoinha. Fica pra nós. Se não for uma pessoa de confiança, a gente vai achar que o cara tá tentando enrolar, correto? É, chegou lá, ele tirou, mostrou, falou, olha, tá aqui, eu vou tentar abrir, mas não tem jeito, é blindada. Blindada. Ele é blindada. Sabe que é mais fácil achar então esse módulo da ventoinha do que achar o teu coração, já que tu falaste também que teu peito é blindado e o pessoal cavoca e não consegue achar coração? Não, meu coração de João Alckmin, que sou eu mesmo, é de ouro. É duro, gelado e difícil de encontrar, viu? Bom, seu convidado já está no ar, Marco Antônio. Maravilha, vamos lá. Gente, maravilha. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o José Wayne. Ele é um engenheiro civil que despertou para a literatura. Ele sempre teve essa intenção de se tornar um escritor, e ele acabou virando um dos autores independentes no Brasil, quando o tema é thriller, né, suspense, policial, um dos grandes nomes no Brasil nos últimos anos. Ele, vou citar alguns dos livros dele: Herança Viva, Histórias Líquidas, O Mistério do Mar, Memórias de um Passado Perdido, esse vai ser lançado em Portugal, Contos de um Cotidiano Possível, Ironias de um Processo Criativo, Tempo de Viração, Ecos de uma Lenda, Despertar Obscuro, e agora no meio do ano, ao redor de junho ou julho, vai ser decidida ainda a data, ele vai lançar o Vidas Condenadas, que vai ser pela editora Coerência de São Paulo. Então, eu deixei vários títulos. Não citei vários títulos, porque senão a gente só listando a lista de livros que ele escreveu, a gente poderia passar aqui muito mais tempo. Então, parar de embromar, para variar, e dar as boas-vindas ao José Wayne. Tudo bem, José? Oi, boa tarde. Tudo bem, Marco? Tudo bem, um prazer falar contigo, tá? Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, prazer é todo meu. Tá, querido, antes de mais nada, a gente comentou assim em off, mas vou dar uma de ator aqui, canastrão. Eu vou perguntar, o teu sobrenome é W-A-E-N de nada, Y. Por que o Wayne, não seria Vine? Me fala um pouco da origem. Eu nunca tinha visto ninguém com esse sobrenome. De cara eu pensei, deve ser alemão, de repente até o NY, pensei, de repente francês, eu não sei. Fala um pouco disso, pode ser? É verdade, é quase isso. É, o meu bisavô era suíço, do Cantão Central, ou seja, da Suíça, tá. Meio alemã lá, mais ou menos, aquela que fala aquela língua schwitzer. Um dialeto suíço, né? E na verdade, esse sobrenome, lá, eu tive lá se fala Vene. Porque W. Ah, lá se W fala é... Vene, tá? Eu achava que era Vaene. Não, é Vene lá. Mas só lá se fala Vene. Porque aqui no Brasil eu nunca consegui ser chamado de Vene. Por mais que insistisse, até que chegou uma certa hora que eu desisti. Devido à americanização da cultura brasileira, eu virei Wayne. Então tá bom, é Wayne, tá bom. Não, tudo bem, até o pessoal deve até fazer um link, né, óbvio, com o multimilionário Bruce Wayne, né? Pois que, é, já fico popular. Que de noite vira um vingador, um justiceiro. Querida, então assim, me fala um pouquinho da tua infância, tá? Como é que foi de se tornar engenheiro? E daí eu queria saber também, assim, quando tu começaste a trabalhar como engenheiro, tu já pensava, assim, em tipo assim, colocar de lado aquela profissão e virar escritor? Como é que era isso, assim, dá pra dizer que, tô chutando aqui, por favor, não tô empurrando a ideia, tá? Mas eras meio que um engenheiro frustrado, assim, por daqui a pouco não poder se dedicar mais à literatura? Fala um pouco disso, pode ser? Não era. O que acontece é que eu me tornei engenheiro por opção própria mesmo. Eu quis ser engenheiro, sempre gostei de construção, tá. Engenheiro civil, construir e planejar. E eu trabalhei com isso até os 45, quase 50 anos de idade, só trabalhei com isso. Numa boa, mas é que eu sempre gostei muito de ler. Sempre gostei muito. Eu sempre pensava em escrever alguma coisa, mas eu não tinha, assim, capacidade de começar a escrever alguma coisa. Até que apareceu um fato familiar que me fez colecionar alguns fatos, não sei o quê, e eu falei assim, olha, eu vou fazer um compêndio disso aqui. Tá, essas experiências foram transformadas no teu livro, no teu primeiro livro, O Herança Viva, correto? Exatamente. Tá, mas só uma coisinha, voltando um pouquinho no tempo, tá? Sim. Lembras do primeiro livro que lestes? Sim, com certeza. Foi Tistu, O Menino do Dedo Verde. Uau, que idade tinhas? Ah, eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade ainda. Foi uma leitura imposta pela escola, porque não sabia ler livros assim, não tinha muita ideia, né? Só achava bonito ver os adultos lendo. Tá, foste uma pessoa que gostaste muito quando pequeno, assim, ou até mais tarde, de ler quadrinhos? Ou não necessariamente era essa tua área? Não, imagina, na minha época, eu sou da época dos quadrinhos, quadrinhos verdadeiros mesmo, de história em quadrinhos, da editora Abril, das editoras Moderna, Gráfica, sei lá, várias editoras, a gente lia-se muitos quadrinhos, mas eu preferia ler livros mesmo. Ah, é? Eu sempre gostei de ler livros. Uma vez eu li aquela coleção dos Imortais, não sei se você lembra dessa coleção, eram só clássicos da literatura. Eu li aquilo tudo porque meu pai trabalhava na editora Abril e ele tinha uma coleção, ele ganhou uma coleção completa daquela. Eu li todos os livros, dos mais chatos aos melhores. Foi um grande aprendizado, né? Não, sim, que legal. E vamos falando assim um pouquinho dos teus livros, né? Como a gente chegou a citar ali rapidamente, O Herança Viva foi o teu debut. Pode ser um pouquinho mais claro para quem não leu, assim, que tipo de experiência que te empurrou a escrever, que te arremessou, diríamos assim, literalmente a colocar no papel ou na tela de computador as tuas experiências? Sim. Que jornada foi? Tranquilamente. Foi uma jornada um pouco longa, foi uma coisa que durou alguns anos, porque eu descobri que eu tinha uma irmã fora do Brasil que morava em Milão. Uau! Exato. Ela era fruto de um relacionamento do meu pai anterior ao casamento com a minha mãe, né? E esta mulher entrou, há muitos anos atrás, ela entrou em contato comigo e me fez uma série de perguntas, não sei o que e tal, e depois sumiu, desapareceu. Misteriosamente, assim, até achamos que era mentira, não sei o que e tal. Isso está contado no livro, né? Exatamente assim, porque eu colecionei os fatos desde o princípio. Então, mas os nomes estão trocados, é uma ficcionalização desses. Exatamente. Não, está tudo trocado, está tudo romantizado. Para proteger os inocentes e os culpados, correto? Exatamente. Menos eu, né? Porque eu estou falando lá que o livro é a história da minha vida. É um terço, mais ou menos um terço, ou metade, essa passagem da minha vida, né? Mas, então, essa mulher depois, ela retornou muitos anos depois, mas aí ela se apresentou, falou quem era, mandou documentação, não sei o quê, e contou uma história muito incrível que eu também não estava acreditando. Eu estava achando que era um golpe, uma coisa assim, porque tratava-se de uma mulher milionária, sozinha, que sofria de um problema de depressão profunda chamado distimia. Tá, esse contato foi por telefone? Foi por e-mail? Olha, ele foi... Na segunda vez que eu falei com ela, que já foi uma vez que realmente... teve um pouco mais de conversa e ela abriu um pouco a vida dela, foi por telefone com o advogado dela, que ela me pôs em contato, e via Facebook. Facebook. Interessante você citar isso, estar transmitindo um lance assim, pô, o troço até meio de desconfiança, porque por e-mail, por Facebook, esse tipo de coisa, né, o que tem de golpes, né, deve ter pensado muito isso na época, né, tipo assim, falando que era uma pessoa rica, e eu já recebi vários contatos, assim, de pseudo-oficiais, mulheres de Forças Armadas Americanas dizendo aquele lance do que tem o dinheiro e precisa da minha ajuda para pagar, sim, a vida pro Brasil. Quer dizer, passou isso na tua cabeça, tipo assim, nossa, que história bizarra. Eu e todos os meus familiares acreditávamos que era um golpe, era uma história de ficção, uma historieta, digamos assim. Mas você sabe que conforme o tempo foi passando, eu conversando com o advogado dela, que tem negócios com um advogado do Brasil, que chegou até mim por causa disso, ele me explicou a situação dela, que era uma situação muito complicada. Apesar de ser riquíssima, tudo, ela precisava de um parente consanguíneo, por parte de pai, por causa da lei italiana lá, uma coisa inacreditável. Eu conto tudo no livro. Tá, não, perfeito. Eu vou te perguntar, na sequência ali, acho que o livro que você escreveu foi o Histórias Líquidas, né? Sim, foi o segundo livro. Que é sobre um rapaz com um altíssimo QI e tudo mais. Fala um pouco desse livro, assim, de forma breve. Eu vou perguntando alguns títulos aqui que eu garimpei, que eu pincei, e daí dar um briefzinho, assim, sobre o que é cada uma das histórias, tá? Esse, tá no caso, bom. Histórias Líquidas. Eu amo esse título, por sinal. O título é muito eu bom. Eu acho, né? Sempre chação de saco, acho os títulos muito intrigantes do que você quer dizer. Eu acho que esse é o propósito mesmo, né? Fazer a pessoa, pô, eu acho que eu vou ter que ler isso aqui para saber do que se trata. Mas fala um pouquinho do Histórias Líquidas. Eu falo sim. O Histórias Líquidas é o seguinte, é a vida de um menino até virar rapaz, chamaria-se talvez um young adult, né? Um jovem adulto, que ele tem um problema muito sério mental. Ele é muito inteligente, mas ele surta. Ele tem surtos. Então, ele sofre um choque num determinado momento da vida dele. Ele tem uma vida muito fechada com a mãe, com a avó. Ele é trancado dentro de casa. E ele sofre um surto muito grande e ele apaga. E como quando ele desmaiasse, retorna... Como se ele desmaiasse, assim? Oi? Como se ele desmaiasse. Não, ele tem surtos. Ele tem surtos ao longo da vida, então ele vive histórias que não são histórias dele, são histórias sonhadas, ou são histórias que passam-se ao redor dele. É uma coisa assim muito sutil, porque você não sabe o que é verdade, o que é falso, nem ele. Tá, então a trama fica intercalando entre a gente fica se questionando ao ler se isso é da cabeça dele, se isso é do surto, ou se isso está realmente acontecendo, correto? Mais ou menos isso. É um thriller meio psicológico. E ele é superdotado. É muito interessante. Tá, tudo bem. O Mistério do Mar. Eu sei que a premissa a gente tava falando bem intrigante, né? Uma mulher que é gerida por um pedido ao éter para cumprir uma missão incrível. Fala um pouco disso, desse pedido ao éter, mais adiante, até quando a gente vai garimpar canções. as canções que eu escolhi dos anos 50, 60, 70, 80, vai ter muita coisa assim viajante, né? Mas no bloco dos anos 60, 70 vai ter coisa viajante assim, mas escrita por gente que estava viajando sob efeito de drogas não. pesadas, né? E eu estava pensando assim, como é que esse lance do pedido ao éter não tem nada disso. Da pessoa ser gerada, né? O éter é o universo nesse caso. Na verdade, esse livro, ele é um livro escrito por um homem, que sou eu, mas a respeito da vida de uma mulher guerreira, batalhadora, brava. Ela foi gerada a partir de um pedido ao universo. O pai só tinha filho homem e queria ter uma filha mulher. E ele pedido, ao cosmos, como alguns dizem, né? É só largar o pedido ao cosmos, assim, isso, né? Ao cosmos, ao universo, entendi. A Deus, sei lá, a quem ele fez. Eu sei que o pedido aconteceu e veio uma filha mulher. Só que essa menina, ela veio com um destino traçado, assim. E ela conhece um ser esotérico que, pelo qual ela se apaixona. Ok, vamos deixar o pessoal salivando aí, só um pouquinho, tá? Vamos passar pro próximo título, então. Tá bom. Não fala mais desse. Vamos ver, vamos passar pro Memórias de um Passado Perdido, né? Sim. Que tá sendo lançado em Portugal. Eu sei que obviamente trata de um arquiteto que descobre um novo passado, né? De certa forma, se me permite, tudo bem que arquitetura não é engenharia, mas o lance do novo passado, de certa forma, me remete um pouquinho à Herança Viva. Não, tem a ver com isso? Não tem ou não? Não, esse é inspirado num senhor que eu conheci. Okay. É uma história que ele não conhecia esse arquiteto. Ele não conhecia. Mas ele tinha passado por isso? Ele tinha passado por isso e não conhecia? Como é que é? Ou é que os antepassados dele? Não. Ele é o seguinte, num certo momento da vida dele, ele é apresentado ao passado dele. Alguém conta, ele sabia do passado dele, mas ele não tinha certeza. Então alguém conta sobre o passado dele, e este passado dele remete à Segunda Guerra Mundial, a roubo de obra de arte de judeus. Ele tinha um avô que foi a pessoa que me inspirou, que era um grande marchand e que protegeu as obras de judeus que foram exterminados, né? Em claro, concentração, claro, não sei o quê, inclusive a avó dele. E devido a isso, ele sofre assim um assédio do governo de Israel, que quer se apoderar de uma série de coisas que ele tem direito. É mais ou menos isso. Entendi. Que legal. Quer dizer que vai até para uma trama um pouco de espionagem, no caso? Eu não diria espionagem, eu diria sacanagem. Tá. O Ironias de um Processo Criativo. Sim. O Ironias de Processo Criativo é a respeito de um rapaz que escreveu um livro, mas um livro só. E ele tem um grande trauma porque ele perdeu os pais numa explosão, e quando aconteceu isso ele surtou. Então, e ele teve um filho aos 30 anos de idade, mais ou menos, ele tem uma idade dessa, e ele não se sente bem com o filho, ele não sabe direito o que é, e com o tempo ele vai conhecendo um pouquinho mais do que aconteceu, que provocou essa explosão que matou seus pais, sabe? Entendi. Então, uma investigação É um livro investigativo. E ele tem legal. Muito a ver com o negócio da Lava Jato, não sei o quê. É bem interessante. Tá, tudo bem. Tem um livro, tem o Tempo de Viração, que é sobre um médico que encara uma tragédia pessoal, né? E daí ele acaba entrando em contato conhecendo um velho pescador, e daí que tem, né? Uma troca que diz de ele aprende com esse pescador, é como se o pescador ele na verdade ele sofre uma perda muito grande, uma perda dupla, porque é uma tragédia pessoal imensa, e isso ele vai ter que refazer a vida dele, e para refazer a vida dele, acaba aprendendo com esse velho pescador que orienta ele sobre o tempo de viração, que é aquele momento que o mar vira, né? Geralmente ao meio-dia o mar vira ele fica de calmo a tempestuoso, não sei o quê. E tem, ele tem um irmão gêmeo terrível, que causa um sério dano para ele, e depois ele casa com uma mulher que tem uma irmã gêmea. É uma confusão total, e é uma história bastante diferente, porque a história vai girando. Ela conta o passado, o presente. Ela alterna entre o passado e o presente até se juntar no final. Ah, tá. E essa viração, no caso, seria quase que um momento de decisão, um momento de transição também, né? É, mais ou menos, porque ela é a viração do mar, porque existe o tempo de viração no mar. Usado como metáfora. E a contação da história, que também é uma viração. Então, juntou perfeito, os dois. Perfeito. O Ecos de uma Lenda, né? No caso, trata de um garoto órfão que ele descobre ter habilidades especiais. Fala um pouco disso aqui, dessa trama, né? Eu sei que tem a ver também com remetendo a outros trabalhos teus, com também descobrir uma origem desconhecida. Fala um pouco disso. O Ecos de uma Lenda, ele é um livro, ele está entre fantasia, porque ele se passa no mundo contemporâneo, no nosso mundo, nos dias de hoje, mas ele remete a uma situação mágica. Okay. Então, é a evolução desse menino órfão que descobre uma habilidade especial, e isso aí vai moldando a vida dele ao longo dos anos até chegar num ápice onde não tem mais para onde fugir. Eu não posso falar porque qualquer coisa é spoiler. Não, tudo bem. Sem spoiler. E o Despertar Obscuro, né? Eu sei que trata realmente de uma pessoa que acorda completamente perdida, assim, num hospital, e tem também a ver com rejeitar a própria identidade. Quer dizer, eu noto que é um tema que ele aparece algumas vezes em tramas tuas, né? Esse lance da busca pela sua origem, né? De, tipo assim, montar as pecinhas que fizeram a pessoa ser o que ela é hoje. Na verdade, pode parecer clichê, porque é espiritismo, é gente que vive uma vida paralela, mas não é. O negócio é o seguinte: o cara acorda num hospital e ele começa a ter visões de uma outra vida, mas ele não sabe por quê, de uma outra família, mas ele sabe quem ele é, ele não lembra muito direito, porque ele passou por um trauma meio forte, que eu também não posso dizer, que senão é spoiler, aí vai montando a nova vida dele. Então ele tem que montar uma nova vida mesclando duas vidas, a dele e de uma pela qual ele foi contaminado. Entendi. Assim, ó, antes de entrar no teu livro que vai ser lançado agora no meio do ano, no Vidas Condenadas, eu só queria perguntar uma coisa assim, te juro, não tenho nada de psiquiatra, mas é só assim, achas que teus livros seriam diferentes se não tivesse acontecido aquilo de descobrir uma parente tua e tudo mais, assim, seriam outras obras? Em outras palavras, aquele acontecimento mudou, foi um tempo de viração pra ti? Olha, não exatamente, porque eu tive, eu me inspiro na realidade, assim, no que eu vivi, nas coisas que eu vi, então tem, Vidas Condenadas é totalmente... Não, eu tô perguntando Vidas Condenadas, eu tô perguntando assim, depois desse acontecimento, né, que falaste da irmã e tudo mais, daí escreveste o Herança Viva, e eu queria só saber se não tivesse acontecido, não tivesse descoberto esse parentesco, acha que as tuas obras seriam diferentes, ou elas estão intimamente ligadas com esse momento que descobriu? Não, olha, eu entendi. O Herança Viva, ele foi realmente um despertador. Uhum, porque o Herança Viva, ele conta uma história verdadeira e depois eu romanceio. Eu faço uma ficção em cima disso, ou seja, é o que eu vivi e o que eu gostaria de ter vivido na sequência. Claro, uma ficcionalização em cima, claro. Quando eu escrevi o que eu gostaria de ter vivido na sequência, eu gostei muito. E aí eu comecei a me inspirar, comecei a buscar coisas que eu já tinha escrito, assim, pensado e tal. E aí eu comecei a executar os livros, e aí saiu essa obra aí. Entendi. E vamos falar um pouco então do Vidas Condenadas, né? Vai ser lançado pela editora Coerência de São Paulo, teus outros livros, tirando o que vai ser lançado em Portugal, os outros foram autopublicados, né? Pelo Clube de Leitores, né? Mas esse vai ser lançado pela editora Coerência, que é em São Paulo mesmo. E lá por junho ou julho, pro pessoal que não sabe, apesar de ser um livro super esperado, assim, pela comunidade que curte literatura de suspense, é sobre, no caso, jovens, né, quatro jovens que têm a vida, assim, abalada por um crime. fala um pouco desse livro, obviamente, sem dar spoilers, por favor. Sim, claro. É, ele é um thriller, não digo policial, mas é um thriller criminal, ou seja, são pessoas que têm contato com um crime e não sabem como se comportar perante a esse fato. Conforme a história vai evoluindo, esse crime molda a vida de cada um desses quatro amigos, né? E vai separando, juntando, não sei o quê. E que é um livro. Idade eles têm? Qual é a faixa etária deles? Ele é um livro que se chama New Adult, que seria o pessoal de faculdade, que está cursando faculdade, né? Sim. E todos estão na faculdade, realmente, né? Não, eu perguntei no caso a faixa etária dos personagens, né? Sim, são New Adult, são universitários. Tá. Ah, tá. Legal, tipo 21, 22, por aí, né? Por aí, no meio da faculdade, ou terminando a faculdade, por aí. Perfeito, agora, perfeito. Esse é o meu livro mais veloz, ele tem muita velocidade, todo mundo, o pessoal da editora que leu o livro pra publicar, falou que ele é muito rápido, ele falou, nossa, esse livro aqui você não consegue parar de ler por causa da velocidade, porque ele conta, as coisas são assim muito velozes, e o final da história é assim... Eu acho que é o melhor final de história que eu já bolei na minha vida. Que interessante, quer dizer que seria o que os americanos e os britânicos chamam de page turner, né? Que a pessoa vai virando a página, não consegue, vai virando página por página, assim, com uma certa velocidade que não fica quase que ansiosa para ver o que vai acontecer. Eu acho que sim, por aí. Que legal. E quais os teus livros... achas assim, dirias que todos eles têm personagens ali que são, para quem te conhece bem, a pessoa te reconhece nelas, nos personagens, em alguns deles, ou tem livros que daqui a pouco tu olhas assim, não, isso aqui é completamente fantasioso, não tem nada a ver comigo, fala um pouco disso, assim, da tua relação com os personagens e quão autobiográfico ou muito parecidos contigo? Olha, certamente. O mais autobiográfico é o de Herança Viva, porque conta a minha vida, sim, né? Sim, esse episódio da minha vida, certamente. Sim. E os outros? Os outros todos, com exceção do Mistério do Mar, que é uma mulher, a não ser que eu tenha usado meu alter ego feminino aí, que claro. Eu acho que eu devo ter usado, porque é uma mulher brava, guerreira, forte, enfim. Cada um tem um pouco de mim, logicamente, né? Eu acho que determinados momentos que você aproveita para desabafar de uma situação que você não está gostando, que você se imagina naquela situação. Então, todos eles têm um pouco de mim, mesmo que sejam jovens, mesmo que sejam mais velhos. Então, tem muito de mim em cada um deles, eu reconheço. Ah, ok. E assim, me diz, quer dizer, tem muita gente, né, que ouve programa e a pessoa daqui a pouco não é da área, deixa eu ser bem genérico aqui, da área das artes, tá? E daí daqui a pouco muita gente diz, mas não tem nada a ver, por exemplo, sei lá, o cara, um é economista e, poxa, né, mas eu sempre quis escrever, mas, pô, não tem nada a ver a minha área, né, de trabalho com escrever ou com trabalhar em cinema, o que seja. Nessa, a gente tem uma tendência, assim, de crescer pensando que são coisas que não têm relação alguma, né? E a tua área de trabalho durante muitos anos, obviamente, foi engenharia civil. Saberias dizer, tô forçando aqui um link daqui a pouco de deduzir que, de certa forma, te ajudou Ser engenheiro civil para se tornar escritor? E se ajudou, em que te ajudou? Sim, eu acho que o engenheiro, pela formação dele, ele tem, assim, uma forma muito cartesiana de pensar. Ele olha muito, planeja muito, muito pro futuro. Uhum. Então, isso tudo me contaminou, porque eu, por exemplo, ao escrever o primeiro livro, eu aprendi um formato que eu uso em todos. Então, eu bolo... Um formato quase matemático, né? Quase como se fosse uma fórmula, correto? É, um formato um pouco matemático. Exatamente, uma estrutura bastante assim rígida para em termos de estrutura, apenas de estrutura física, de digitação e formatação do volume, né? Agora, as histórias elas acontecem na minha cabeça, elas são completamente livres. O que acontece é que eu sou muito objetivo, seja em diálogo, seja na descrição do ambiente. Então, eu não sou muito de ficar descrevendo ambiente, de ficar falando de grandes questões filosóficas, mesmo porque eu não gosto. Ah, que legal. Então, seria mais ou menos como, daqui a pouco, aqueles filmes que tem uma trama que a gente chama de trama sem banha, ele é bem objetivo, vai meio direto ao assunto e não fica com firulas, tipo assim. É, eu não gosto. Eu acho o seguinte, eu escrevo o que eu gostaria de ler. E o que eu gostaria de ler não tem firula. Muita, né? Uma ou outra tem que ter. Que legal, que legal. Querido, como é que tem... fala um pouco do... Tem no Facebook uma página... né, José Wayne, autor, fala um pouco disso aí para as pessoas ficarem daqui a pouco ligadas e daqui a pouco ficarem sabendo, né? Imagino que essa página no Face ela englobe, ela seja assim uma amálgama de vários teus trabalhos. Fala um pouquinho como é que a pessoa pode ficar sabendo mais sobre José Wayne, escritor. Sim, eu tenho perfil em quase todas as redes sociais. Eu tenho no YouTube, onde são vídeos, só vídeos, basicamente, né? Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, onde vai, eu falo. Vai passando então aí pro pessoal que tá ouvindo anotar também um tempo depois da entrevista. Olha, tá rolando eu sou ao vivo, eu, né? Vai, é vai fácil. Ter um link é no muito... SoundCloud, então pro pessoal anotar. Falei. É muito fácil, fala. Porque eu sou em todas elas, eu sou José Wayne, W-A-E-N de navio Y. Eu sou isso. É arroba José Wayne em todas elas. Então colocou o Wayne, o sobrenome. Acho que você vai achar eu, porque não tem. Talvez eu tenha um outro tio escritor, não sei. Tá, mas no caso, no caso para Insta, tudo mais, a pessoa procurando como é que ela quer deixar algum endereço, alguma coisa assim? Olha, os meus livros, eles estão. Se for e-book, eles estão na plataforma digital da Amazon. Tá. Então, quase toda, tenho 12 publicados lá, que são esses que você falou, mais um de contos e mais uma noveleta pequenininha. E se for livro físico, eu uso aquele sistema, enquanto eu não tenho publicado em livraria, que vai ser o primeiro apenas em julho, Vidas Condenadas, eu tenho eles à disposição numa impressão por demanda, que Sim. são aquelas fala plataformas disso, de autopublicação, que uhum. se chama o Clube de Autores. Clube de ou AGBook. É a mesma AG coisa. Book. AGBook, tá. Que é Alfa Gráficos, né? Então é AGBooks. Uhum. E tá. AGBook. Lá você coloca meu nome e solta uma listinha de todos os meus livros. Perfeito. Mesma perfeito. Coisa na Amazon. Tá. O pessoal também fique ligado que lá por junho e julho, o livro Vidas Condenadas, do nosso convidado José Wayne, W-A-E de Eduardo, N de nada, Y. Vai Isso. estar sendo lançado. Então, querido, assim, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Um prazerzão falar contigo, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, um abraço, hein? Um abraço, querido. Tchau. Tchau. Vamos lá, Marco Antônio. E aí, querido, vamos então para uma... Vamos garimpar. O nosso garimpo, tá? Vambora. Logo vai ter motivo de rir, não te preocupe. sabe qual é a imagem que me vem à cabeça? Tá, vamos lá. Renzo Mora, 3 horas da madrugada em New Orleans, tropeçando, bêbado como uma vaca e dizendo, põe mais um, serve mais um. Pois tá, posso adivinhar que o estabelecimento não seria aquele tipo que a gente fotografaria e mandaria pra mãe ver? Imagina, em New Orleans você espera encontrar o quê? Olha, essa canção, gente, é de 51, antes que pergunte o título, o nome é Come Back Where You Belong, e quer basicamente dizer assim, volta pra onde tu nunca, pra aquele local que tu, de onde tu nunca deveria ter saído, volta pra cá, volta pra mim, né? Come Back Where You Belong, volta pra onde tu pertence, pra onde, né? É uma coisa, não, a gente sentiu a melancolia, né, na canção, né, esse blues aí de 51, o nome do cantor Jack, J-A-C-K-I-E, né, o apelido de Jack já é apelido de John, mas aí é Jack, né, tipo Joãozinho mesmo, né, Jack Branston, o sobrenome B de Brasil, R, E de Eduardo, N de nada, S de Samantha, P de Thiago, O de Eduardo, N de nada, Jack Branston, e o grupo que eu acompanhava, Delta Cats, Jack Branson and his Delta Cats, né? Porque Delta, né? Delta, Cats, no caso, não é literalmente gatos, é uma expressão tipo como caras, que se usava muito, né? He's a cool cat, né? Ele é um cara legal, um cara bacana. Então, no caso, Delta, por causa do Delta do Mississippi, né? O Jack Branson nasceu em Clarksdale, no Mississippi. O pessoal sabe, né, que é um dos estados mais miseráveis dos Estados Unidos, parece que está no sexto mundo, assim, e essa cidade continua sendo, assim, um C do mundo, diríamos assim, né? Não se sabe ao certo se ele nasceu em 1927, 1928 ou 1930. Por quê? Porque o cara era uma peste, o cara era tão problemático, tão encrenqueiro, que a mãe dele periga ter, tem grande chance de ter mudado, falsificado a certidão de nascimento para poder mandá-lo para as Forças Armadas o quanto antes. Então, ele faleceu em 79, teve, como eu falei, uma infância miserável, e ele, voltando do serviço militar, ele acabou se tornando em pouco tempo um grande saxofonista, e daí se juntou com quem? Com Ike Turner. Aquele cara, gente boníssima, né? Tô brincando, obviamente, né? Que praticava pugilismo na Tina Turner. Mas garanto, né, que no Jack ele não batia, né? Pois é, isso eu não sei dizer, eu só sei que eles foram amigos até praticamente o final da vida do Jack, e o Ike Turner, na verdade, ele faz parte desse grupo Delta Cats. O que aconteceu foi o seguinte, o B.B. King descobriu o Jack Branston, que estava tocando com um grupo que era do... quem acompanhava era o Ike Turner e outros músicos, e daí ele recomendou para aquele, pro dono de gravadora, Sam Phillips, famoso, né, em Memphis, no Tennessee. E daí que aconteceu? Quando foi lançado os primeiros trabalhos, saiu com o nome Jack Branston and the Cool Cats, and the Delta Cats. E tem até um quebra-pau grande, o Ike Turner passou a vida achando que tinha sido feito isso para quê? Para poder, na hora de pagar, caso fizesse sucesso algum dos trabalhos, só ganhar supostamente o Jack Branston e esse Delta Cats, que era um grupo que na verdade oficialmente não existia, ele pudesse ralar. Então o que aconteceu? A gente vai ver daqui a pouco uma sucessão do grupo, que foi o Rocket 88, né? Foguete 88. Tem um link que a gente pode fazer com uma... A gente há um tempo aí falou de uma canção que o cara falava que tinha um foguete nas calças. É meio que a mesma pegada. O cara tá anunciando, tipo assim, que o foguete dele vai destruir onde pousar. Né? Não, é uma bagaceirada, assim. É uma música, na minha opinião, muito interessante, muito engraçada. E assim, tem uma pegada forte, mas eu fico só imaginando em 51 o cara fica anunciando, ó, cuidado com meu foguete vai destruir, aí, não, falando isso, e o brabo é o seguinte, a canção que vai vir daqui a pouco vendeu até hoje cerca de 700 mil discos, mil compactos, na época vendeu 500 mil, e, não, olha só, o Jack Branston ganhou o que seria na época, $910, eu acho que com a inflação americana, na boa, não deve passar de, né, inflação americana não é obviamente como a nossa, mas eu acho que não deve passar de $20,000. E, na época, acompanhando o Jack Branson, que foi o Ike Turner, ganhou $20. $20. E daí eu sei que no final da vida, já estava afundado no álcool, o Jack Branson, e um dos últimos trabalhos dele, com uma pequena repercussão, com uma certa repercussão, foi escrito pelo Ike Turner, e isso foi em 61. Então é isso, quer dizer, foram, para variar, explorados, né? Tem 1 bilhão de histórias de gente centro-americana, principalmente gente da área da soul music, né? O pessoal pobre, super talentoso, chegava um empresário lá e, né, e pagava uma quantia fixa e daqui a pouco fazia uma grana gigantesca e não repassava a grana para eles. Então, vamos ouvir, por favor, a Rocket 88. Vamos, 51, e quando o cara dizia, o meu foguete vai pousar, o Renzo Mora dizia, eu sou o Cabo Canaveral. Para, cara, para. Vamos lá. You heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. O Renzo Mora gritando, me chama de Cabo Canaveral, eu sou a NASA, eu sou a NASA. Não, o brabo é que o cara tem a cara de pau. Me chama de Apolo 11. Não, e de dizer assim, todo mundo gosta do meu foguete, né? Mais uma coisinha, essa canção aí, segundo uma legião de críticas, de críticos de música, tem grande chance de, apesar de não existir na época, a expressão rock and roll, tem grande chance de estar entre as 10 primeiras canções que, analisando o ritmo, seria rock and roll. Imagina só poder registrar, né, a marca rock and roll, os caras estariam trilionários, né? Mas, de qualquer forma, então, assim, tem alguns críticos que dizem que é a primeira canção de rock and roll. Eu acho, com todo respeito, assim, um pouquinho forçada, mas tem grande chance de ser certamente das primeiras 40 canções, né, pela época que foi feita, né, mas de novo, na época não era chamado rock and roll, não era tipo um rhythm and blues, com uma pegada mais rápida, mas a gente vê que a estrutura meio do rock and roll nascendo tá ali, tanto que, por exemplo, o Bill Haley and the Comets adorava essa canção, adorava o Jack Branson. Eu citei, né, que na banda essa, Delta Cats, essa banda fictícia, né, com esse nome, tava o Ike Turner, né? O Ike Turner, no caso, teve, obviamente, várias canções que, mais tarde, com a Tina Turner, estiveram em trilhas sonoras, né? Obviamente, tem até um filme, What's Love Got to Do With It, que no Brasil era Tina, sobre, obviamente, a Tina Turner, que mostra até o grande Lawrence Fishburne no papel do Ike Turner. Vamos, por favor, bora para os anos 60? Tá. It happens every time. There's really nothing I can do. It happens every time. I guess I'm just a fool for you. Everything that I could beg, borrow, or steal, I gave to you. Was mine, really nothing I could do. It happens every time somebody somewhere mentions your name. It happens every time I'm just about to go insane. Everything that I nothing left to say. It happens every time. I guess it's just a game you play. Esse cara tava completamente bêbado, viu? Tem uma música que ele devia ter gravado, a do Fred Neil, Sweet Cocaine. Falando sério, tu pegou bem, tu acertou bem, Sweet Cocaine, exatamente, o Fred Neil. Fred Frederick, obviamente, Neil era N de nada, E de Eduardo, E de Ivan, L de Luiz. Essa canção, a gente está já nos anos 60, né? Essa canção chama Everything Happens, né? Tudo acontece ou acontece de tudo. É uma canção de 66, um sucessão dele foi Everybody's Talking, a gente vai ouvir até daqui a pouco. 99% das pessoas, principalmente no Brasil, né, no resto da América do Sul, conhecem, obviamente, uma versão, né, veio depois, né, com o Harry Nilsson cantando. Mas quem escreveu primeiro aquela canção que foi famosa na trilha sonora do Midnight Cowboy, Perdidos na Noite, com John Voight, Matando a Pau, dirigido pelo John Schlesinger, com Dustin Hoffman, na verdade, foi a versão original é desse Fred Neil. O que eu posso falar mais? Ele nasceu em 1936, foi meio que pioneiro em canções do gênero folk, né? Ou seja, muito, uma pegada acústica forte, com ênfase muito, muito intensa assim, na composição das letras, normalmente falando sobre problemas sociais ou problemas de relacionamento. Ele nasceu em Cleveland, Ohio, e faleceu uns 38 quilômetros, quase 40 quilômetros de Key West, na Flórida, aos 65 anos, de câncer de pele. Foi no começo ali dos anos 2000. Ele cresceu ouvindo música de qualidade, porque, olha só, ele viajava direto com o pai dele, que era uma espécie de caixeiro viajante, que era vendedor, e o pai dele representava, sabe o quê? Aquelas jukeboxes mais clássicas, as Wurlitzer. Tá. Exatamente. Então imagina, o pai dele por todos os Estados Unidos vendendo aquelas jukeboxes, né, aquelas máquinas, né, não sei, o pessoal obviamente sabe, né, que botava moeda, e daí tinham em vários estabelecimentos, começou vários bares, várias lojas, tinha, a pessoa podia escolher uma seleção de discos, tinha ali, colocava moeda e ouvia a canção. O pai dele representava, pois é. Ele começou desde pequeno a escrever canções, primeiro queria fazer algo com uma pegada mais forte, rock and roll, e até antes de ficar conhecido como cantor, ele escreveu para um dos maiores nomes do rock and roll, Buddy Holly, e também para o Roy Orbison. E isso para o Buddy Holly foi lá por 58, e para o Roy Orbison ele teve canção de 1961, uma canção pessoal chamada Candyman, mas é Candy separado de Man, e é uma alusão, obviamente, não a uma pessoa que dá bala, mas a pessoa que a ver com tóxicos, né, com tráfico. Ele recebeu o apelido de o rei dos bares de Greenwich Village. Então, eu disse assim que os bares de Greenwich Village, assim que o pessoal recitando poesia beatnik, ele estava sempre ali tocando e cantando, né, eu fico só imaginando, né, assim, a quantidade de vegetação e tudo mais, pois é. Ele era idolatrado pelo David Crosby, do Crosby, Stills and Nash, pelo pessoal do Jefferson Airplane. Por sinal, João, ele visitava frequentemente o pessoal da banda Jefferson Airplane, onde? Em Haight-Ashbury, São Francisco. É lógico. Nos anos 60. Mas é óbvio, né? Isso. Johnny Mitchell também adorava ele, e o pessoal do Loving Spoonful, aquele grupo maravilhoso. John Sebastian. Exatamente, nos anos 60. No começo da carreira, por sinal, o Bob Dylan tocou gaita para ele, enquanto ele cantava nesses botecos, né, com uma, como é que fazia assim, tinha muito, o pessoal não sabe explicar, porque os ambientes eram meio quentes, mas tinha assim um fog londrino, né, muito forte. Tu tem ideia por quê, João? Um fog londrino só ali dentro do maconha pra diabo, queimando à vontade. Tá. Hashish, folks. Hashish. O João tá sendo querido falando de maconha, eu vou... Hashish mesmo. Não, é. Marihuana. Marihuana, tá bom, desculpa, marihuana. Ele, desde pequeno, era interessado em golfinhos. E daí, a partir do meio dos anos 60, ele lá por 65, ele fundou um grupo chamado The Dolphin Research Project. Em 70, esse projeto já era uma realidade, e basicamente era um grupo de estudos e tentando salvar, tentando certificar, quase que um pré Greenpeace, mas na verdade, pelo que eu li desse Dolphin Research, o troço era completamente sério, não tinha uma politicagem assim no meio, e era basicamente tentar parar com tráfico e exploração de golfinhos, né, ao redor do mundo. E daí ele começou a diminuir o número de shows, e os poucos que ele fez no final dos anos 60, basicamente foi para divulgar a luta em favor dos golfinhos. Então ele usava daí o nome dele como cantor para divulgar o nome desse Dolphin Research Project. As composições dele podem ser conferidas em trilhas como Forrest Gump, o seriado Seinfeld, num desenho animado para jovens adultos e adultos que passava na TV chamado Futurama, e também num sitcom, né, num seriado de comédia que eu adorava, Rei do Queens. Vamos ouvir daí a versão dele, a versão original do Everybody's Talking? Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping, staring, I can't see the faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Muito, muito, muito, muito boa. Muito boa. Bonito, né? Fantástico. E bem diferente, né? Quer dizer, claro, a gente reconhece a canção que ficou famosa na voz do Harry Nilsson, que a gente vai... Que a gente vai ouvir daqui a pouco, né, a versão do Harry Nilsson, mas a pegada essa é mais séria, diríamos assim, né? E mais menos comercial, dá para dizer assim, né? Bem acústica mesmo, né? Mas o timbre de voz dele era maravilhoso. Então, por sinal, vários eu só citei algumas dos filmes, né, de seriados que contam com o trabalho do Fred Neil, mas vale dizer que 95% do trabalho dele que foi vendido para trilhas é Everybody's Talking, né? Ele teve uns outros dois hits nos Estados Unidos, mas no resto do mundo basicamente é o cara que compôs a canção que ficou famosa na voz do Harry Nilsson, mas essa versão original fez um certo sucesso nos Estados Unidos também. Então, gente, vamos para os anos 70, por favor. Nós vamos para os anos 70 e já vamos começar com os anos 70. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Viaje com a Showtime, a máquina do som. World in the world. it's real. Tell her she's beautiful. Roll the world over and give her a kiss and a feel. So long, folks. Vai ser ruim assim no inferno, viu? Harry Nilsson Schmilson, meu amigo. Então, o disco, né? O Harry Nilsson, no caso, né? H-A-R-R-Y, obviamente, e o sobrenome N de nada, I de Ivan, L de Luiz, dois S de Samantha, O de Osvaldo, N de nada, Nilsson. Essa canção, essa canção viajante, pacas e arrastada, se chama The Most Beautiful World in the World. O mais belo mundo no mundo. É uma canção de 72, o grande hit dele foi em 69, como eu falei, a gente vai vir daqui a pouco um trecho, é a versão mais famosa do Everybody's Talking, que tinha sido originalmente gravada em 66 pela pessoa que a gente falou antes, o Fred Neil. Falar um pouquinho dele. O Nilsson foi um dos maiores nomes da folk music, né, da música, não só de protesto, mas a música social, digamos assim, quase que uma MPB americana, né, no caso, nos anos 60, ele vendeu muitos discos, mesmo sem nunca praticamente ter se apresentado em locais, em arenas, em locais gigantes. E também fazia shows assim, super saltados, assim, de uma data para outra. Ele não fazia assim, tours extensas. Um alcance vocal de tenor, ele compôs grande parte das canções dele. E dá para dizer que na área de música folk, ele é tipo, nos Estados Unidos e no Canadá, é tipo o segundo mais importante depois do Bob Dylan. Uma coisa que ajudou muito a carreira dele foi em 68, numa entrevista com os Beatles, perguntaram para eles com quem que eles adoravam nos Estados Unidos. E daí eles citaram Nilsson. E daí até alguns jornalistas começaram a chamá-lo de o Beatle americano. Né? No caso, claro, na fase da carreira dos Beatles mais psicodélica, né? Não na fase, obviamente, rockabilly. Ele daí ficou muito amigo do John Lennon e do Ringo Starr. Ele nasceu no Brooklyn em 1941, ele tinha um problema congênito cardíaco, faleceu daí em 1994, com apenas 52 anos, na Califórnia, em Agoura Hills. Ele, como eu falei, regravou em 69 a canção do Fred Neil e foi daí o maior sucesso mundial dele. O trabalho do Harry Nilsson pode ser conferido nas trilhas de seriados como Os Monkees. Ele, além da Carole King, também foi um dos caras que compôs para Os Monkees. No Perdidos na Noite, obviamente, né, o Midnight Cowboy, que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. O Filho de Drácula, que é uma comédia com o Ringo Starr. E também ele compôs as canções num filme que eu adoro, um musical que não fez sucesso de público, chamado Popeye. Obviamente é baseado no Popeye, com Robin Williams, com a Shelley Duvall, com Paul Dooley. As canções são escritas pelo Harry Nilsson. Vamos ouvir então, por favor, o mega hit dele, 69, por favor. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Meu amigo, tocou. E muita gente chorava quando ouvia exatamente. Isso. Exatamente. O filme é lindíssimo, né? E acho que tem tudo a ver com o filme também, não? Não parece que os lances de terem pego uma canção e enxertado no filme, né? Tem tudo a ver. Querido, vamos adentrar nos anos 80, vambora, por favor? 81 a canção, de 80 para 81, a virada. I tried to be Antônio. Pois é, a gente está na virada de 80 para 81. Essa canção aí é de um grupo chamado Styx, né? S de Samantha, T de Thiago, Y, X. No caso, é uma brincadeira com a palavra Styx, né? S-T-I-C-K-S, que seria varetas, ou então, no caso, pode ser assim, sem malícia, por favor, pauzinhos, né? No caso, também baquetas, drumsticks, seriam as baquetas, né, de que os bateristas tocam. A malícia é só nossa aqui. Esse grupo aí é um grupo de Chicago, né? Começou em 72, ele acabou ficando conhecido pelos discos que eles lançaram no final dos anos 70, começo dos anos 80, principalmente porque eles misturavam muito guitarra de hard rock, uma guitarra pesada, com violão, né? Ou seja, com uma pegada acústica, uma influência meio de folk music com pop rock, sintetizadores também intercalando com piano. E clima assim de alto astral, também revezando com um clima de melancolia. Até mais adiante eles fizeram trabalhos que tinham uma pegada bem de ópera rock, né? Aquelas ópera rock, aqueles discos concept albums, né? Dos anos 70, que foram tão populares, né? Eles tiveram cerca de 8 sucessos nas listas de canções mais tocadas, top 10. Na virada de 70 para os 80, e também tiveram 16 compactos na lista dos 40 mais vendidos. Sempre nesse período, virada de 70 para 80. Esse grupo começou em 72, foi até 84, depois 90 e 91, depois 95 para os dias de hoje. Por que tanta, né, parada e continuada? Porque os dois cabeças do grupo, Tommy Shea e o... Dennis DeYoung brigavam muito. Uma coisa que a gente vai ouvir daqui a pouco, uma canção que eu amo, junto com aquela canção True, do Spandau Ballet, uma canção romântica, melosa, que eu não consigo cansar, a gente vai ouvir daqui a pouco, que é a Babe, de 79, e fez só sucesso no Brasil nos anos 80. O que aconteceu? Essa é a canção deles mais conhecida, mas de certa forma gerou quebra brigas intensas no grupo. Por quê? Porque o Dennis DeYoung, que tinha sido responsável por essa canção, queria continuar fazendo sucessos bem melódicos, mais açucarados, diríamos assim. E a intenção supostamente original da banda, do Tommy Shea e dos irmãos Johnny e Chuck Panoso, era ter uma banda, ser uma banda de hard rock. Então, tipo assim, tá, a gente deixa esse sucesso, essa canção aí, que eles achavam que não ia ter sucesso, né? Essa canção aí, melosa, entrar, e o que aconteceu? Meio que virou a cara da banda. Então, eles acabaram brigando. Uns dois anos depois, o Dennis DeYoung, que é o responsável pela canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, né, a Babe, foi chutado do grupo, e nos últimos tempos ele andou se apresentando e não pôde usar o nome Styx. Então ele teve que se apresentar, ele queria cantar, né, fazer shows pelos Estados Unidos e pelo Canadá, tocando sucessos da banda. Ele teve que usar o nome Dennis DeYoung, hyphen The Music of Styx, para não confundirem com o pessoal restante da banda, né? Eu me lembro que eu conheci a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, na tensionada novela, uma novela de 1980, Água Viva. Era até, eu me lembro, com um playboy na novela, interpretado pelo, né, o Reginaldo Faria, era o Nelson Fragonard, e o Miguel Fragonard, irmão dele, que até é assassinado na novela, que é o grande Raul Cortez. E até, eu me lembro, até quem assassinou, me lembro que o Brasil parou, José Legói, até era o vilão, foi revelado no final. Também toca trabalhos dos textos. Não, pô, isso aí, Herculano Quintanilha, né, João? Ah. O Herculano Quintanilha original, o picaretão interpretado pelo Francisco Coco, por favor, né? Não, mas tem Odete Reutemann também. Sim, daí você já posterior. Mas aquela mesma pegada, né? Então, assim, além do Água Viva, no filme O Rei da Montanha, e no seriado Arquivo Morto e Meu Nome é Earl. Marco Antônio, vamos ouvir, por favor, essa Baby de 79, que fez sucesso no Brasil em 80? Ô, Marco. Oi, querido. Agora, o personagem favorito de João Alckmin, eu creio que você ainda não conhece. Personagem. Tá falando especificamente dessa novela? Não, ou de novela em geral? Outra novela. Interpretado pelo. Qual? Interpretado pelo grande Lima Duarte, o Zeca Diabo. É. E a tua mãe era a viúva porcina. Tá, ó, gente, por favor. Vamos lá. Vou maneirar. Zeca Diabo do Bem Amado, gente. Vai da personagem. Vamos lá. Eu já confundi todas as novelas. Eu confundi Roque Santeiro com o Bem Amado. mais amor na sua vida. Babe, I'm leaving, I must be on my way. The time is drawing near. My train is going, I see it in your eyes. The love will need your tears. Antônio, eu não sei que mania esses caras têm de quererem fazer rock progressivo, rock psicodélico, coisa de maluco. Não, pois é, me diz uma coisinha, essa a gente não tinha conversado. Cá pra nós, uma baita canção, né? Nossa, fantástica, fantástica. Ah, tá, eu tava em dúvida, tipo assim, será que essa aí o João acha que pula, né, que atravessa a fronteira? Não, fantástica. Grudento, porque não tô te mentindo. Fantástica. Ela tem ingrediente grudento, mas eu acho ela é gostosa, super sincera, é gostosa, eu gosto dela. Emocionante. Eu gosto dessa, eu não gosto desse negócio de rock progressivo. É, o Cá pra nós, porra, assim, não eu vai, nunca cara. Fui chegado também. Não vai, perdão. Cara, não vai, não vai. Isso é negócio, não dá, não. Rock progressivo. Progressivo, funk, pois não é, vai. Pois é, me não parece, vai. Parece um virtuosismo pelo virtuosismo, muitas vezes, né? É. E o interessante é que essa canção é a que mais sucesso da banda, eles tiveram outros três sucessos. Essa é linda. Não. É, mas foi meio que o divisor de águas, assim, tipo assim, agora a gente continua fazendo coisa melosa? Não, não, e daí teve esse quebra-pau que eu citei. Ô, Marco. Então, assim, ó, agradeço o espaço, na segunda-feira a gente vai conversar para variar, como se fosse um lounge, que a gente conversa sobre canções raras, e na terça que vem a gente volta com o programa O Marco de Hoje, tá? Muito obrigado, viu? Marco, beijo, tchau. Só aproveitando, beijo, gente. Só aproveitando rapidamente, viu, João? Já que estamos falando aí do Styx, o vocalista, né, um dos integrantes, o Dennis DeYoung, ele fez muito sucesso também aqui no Brasil em 1986 com uma música chamada Call Me. É verdade. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje ou de Agora com Marco Antônio Santos Freitas. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman, Rogério Alcântara e eu estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.